Alô? Pretinho, que bilhetes são esses que eu encontrei nas suas coisas? Calma, eu posso te explicar. Eu quero tanto você pra mim, mas meu coração não quer decidir. O amor que se vai não volta, e as oportunidades não podem fugir. Te quero pra mim, todinha pra mim, é. Preciso dizer, não posso me envolver. Eu amo você, é mais de prazer. Desculpe, mas eu não pretendo magoar você. Devemos acabar, princesa linda, enquanto há tempo. Antes que o nosso amor vire pó e suma no vento. Eu amo você, você me quer, baby. Desculpe, mas eu não pretendo magoar você. Devemos acabar, princesa linda, enquanto há tempo. Antes que o nosso amor vire pó e suma no vento. Eu quero uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Você quer um, e sendo assim eu sou a bola da vez. Gata se apaixonou, me quis todinho pra você. Ela se amarrou no jeito do pretinho de ser. Fazer o que se é meu jeito de levar a vida. Quem ama não engana, quem não ama complica. E nesse pouco período que eu fiquei ao seu lado, meu coração acelerava, estava apaixonado. Eu dei uma recaída, mas não posso vacilar. O lance é o lance, diferente de amar. Não quero me envolver, também não é bom pra você. Sempre que tiver com você te dou carinho, porque eu sei o que cê gostou. Gata se apaixonou, mas eu não posso te dar exclusividade. Coração de malandro não bate balança, mas o pouco tempo que tiver contigo te ama. De prazer. Desculpe, mas eu não pretendo magoar você. Devemos acabar, princesa linda, enquanto há tempo. Antes que o nosso amor vire pó e suma no vento. Eu amo você, você me quer, baby. Desculpe, mas eu não pretendo magoar você. Devemos acabar, princesa linda, enquanto há tempo. Antes que o nosso amor vire pó e suma no vento. Entregar o meu amor pra alguém, ou construir por aqui o meu pequeno harém. Eu não sou muçulmano, mas fico observando. São várias minas, mas é de você que estou gostando. São tantas e tantas coisas que tenho pra falar. Vou confessar, gatinha, não posso me entregar. Inexplicável, mas eu vou tentar te explicar. Que eu te amo, mas não quero saber te namorar. É tipo efeito bumerangue, vai e volta, é assim. Você não se apega em mim, não me apego em ti. A gente tem que ser forte, procure alguém que te quer. Só para ele que não te divida com outra mulher. Vai na fé que eu vou seguir o meu caminho sozinho. Ou melhor, com uma pá de mina no meu caminho. No meu coraçãozinho aqui vai caber só você. Eternamente gata, porque nunca vou te esquecer. Oi, alô, pretinho. Tem certeza que é isso que você quer? Pensa bem, eu gosto muito de você. Vai, fica comigo. Te quero pra mim, todinha pra mim, é. Preciso dizer, não posso me envolver. Eu amo você, é mais de prazer. Desculpe, mas eu não pretendo magoar você. Devemos acabar, princesa linda, enquanto há tempo. Antes que o nosso amor vire pó e suma no vento. Eu amo você, você me quer, baby. Desculpe, mas eu não pretendo magoar você. Devemos acabar, princesa linda, enquanto há tempo. Antes que o nosso amor vire pó e suma no vento.